Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou na terça-feira, 3 de junho, a Lei 2.775 de 2014. Ela faz com que a Secretaria de Estado de Saúde garanta o exame de mamografia, sem a exigência da avaliação unilateral, um exame em apenas uma mama. O texto assinado pelos deputados Bernardo Rossi e Rafael Pisciani, ambos do PMDB, diz que o Estado adotará regras recomendadas por médicos e entidades de apoio às mulheres com câncer. Essa lei, ela dá autonomia ao governo do estado para ser nas duas mamas e diminuir a faixa etária a partir de 30 anos. É importante lembrar que o maior número de câncer entre as mulheres é o câncer de mama e a prevenção, ela é muito mais barata e menos dolorosa do que depois do tratamento. O projeto vai fazer um contraponto à portaria 1253 de 2013, que reduziu o repasse para os municípios para mamografias realizadas na faixa etária de 50 a 60 anos. Reportagem Patrícia Potevan.